Bem-vindo 2012. Segunda temporada, erupção ativa. Erupção ativa. Ativa. Mais uma vez ao celeiro do rock, mais uma vez na cátedra dos solos infernais das distorções diabólicas, mais uma vez abrindo o ano com chave de ouro, e nada melhor na presença deles, Thrashmaker, Vasco e Pata Vivo Goldbeck abriram o ano com muito rock, com muito thrash, e hoje pra começar a arrebentar tudo, muito rev metal, este é o Erupção Ativa, este é o epicentro chamado Rock and Roll, salve rock and roll, salve rev metal! É com você, Thrashmaker, o rei dos pelos pubianos alienígenas. Bom estar de volta, Rufus. Bom estar de volta, velho Vasco Metaleiro. E sabe o poeta vivo, go back. Que Deus nos abençoe. E muito rock para Siri. Muito rock para limpar os ouvidos desse sertanejo universitário que vem nos castigando faz tempo. Morte a Michel Teló. Morte ao sertanejo universitário. Chega de lixo. Queremos rock and roll. E o que tens a dizer, velho Rufus? Não aguentamos mais, sertanejo universitário! Chega desse Michel Teló! Assim vocês me matam! Nossa! Nossa! Assim você me mata! Bom, Thrashmaker, nós tivemos que aturar tanto Luan Santana, por onde anda aquele defunto? Nega, chega junto, vem me amar, vem cá! Erupção ativa. Ativa. Depois desse chorume de sertanejo universitário, o que você recomenda, Rufus? Um Thrashmaker, pra exorcizar tudo isso, manda um Led Zeppelin, Wall Out of Roads. Oh, Erupção Ativa. Então é isso aí, rapaziada. É bom estar mais uma vez aqui com você, Trashmaker, meu amigo Rufus também. Gostaria de pedir um som pra furar meu tímpano, então. Vamos curtir um AC/DC TNT. O rock como você nunca viu. Uma só é muito pouco, velho Vasco. Eu quero mais uma, o que você acha? Então sapeca aí, shoot the thrill. Yeah! Erupção Ativa, abalando as estruturas do seu lar. Que tal um Iron Maiden? Já que estamos falando de heavy, vamos de Bring Your Daughter to the Slaughter do Iron Maiden. Fino heavy metal, que soltem os diabos, vamos infernizar os lares. Isso é rock and roll, isso é heavy metal de qualidade. Let's Erupção Ativa. Bom, meus nobres amigos, eu gostaria de um popurri de uma banda que eu gosto muito. Tem até um tio meu, o tio Ozzy. Gostaria de um popurri do Black Sabbath. Podemos começar com... O Velho Comedor de Cabeças de Morcego. Sabá Blorissaba, para complementar esse banquete auditivo, eu gostaria de Paranoide e Mr. Crowley, por favor. Erupção Ativa. Ativa. Erupção Ativa apresenta Os Sábios do Rock. Diz aí, Léo, diz aí, Vascão. Prazer estar aí com você, Trashmaker. Prazer estar com você também, Vasco. É isso aí, Léo. Isso aí, Trashmaker. Vamos falar pro pessoal pra comprar pilha nova pra botar no radinho, que hoje vai rolar pauleira hoje aqui no programa. É muita cacetada, né, Vascão? Que a gente tem que escutar muita cacetada. E passa pessoal aí, tem várias vertentes do rock. Várias vertentes, nós vamos fazer crítica aqui, vamos trazer o melhor do rock de todas as origens, tá entendendo? O rock em sua essência, não diluir ele em nada. Exatamente. Do heavy metal ao thrash, do death ao ska, vamos fazer de tudo, sem ser o menor preconceito. Lógico, né? Aquela velha geriza ao sertanejo universitário. E a rock colorido também. Que é a coisa que tá poluindo o ouvido das pessoas, seja, é pior que funk, tá contaminando todo mundo dentro de ônibus, na rua, esses meninos com esses radinhos de pira que compra no Tataca e... Isso é contaminando o ouvido das pessoas. Ô Vascão, o que é um som puro então? É um som que começa de um jovem que tem o ouvido virgem ainda, não ouve um AC/DC, um Black Sabbath, uma coisa assim, e vai aprimorando de ouvido pra depois se matricular na aulinha de violão e tirar Stairway to Heaven pra começar a treinar violão. Proibido tocar Stairway to Heaven. We'll be right back. proibido tocar Start to Hell. Igual falando naquele filme, quanto mais idiota, melhor. Parte 1 e 2, o Wayne's World. É, Léo, explica para o nosso ouvinte por que é proibido essa censura toda aí. É proibido porque a sátira do filme Wayne's World, quanto mais idiota, melhor, 1 e 2, os caras tinham um programa de rádio lá e dentro do shopping tava vendendo uma guitarra até, eu acho que foi do Jimi Hendrix ou sei lá de quem, e lá tinha uma plaquinha escrito, proibido tocar Start to Hell, porque todo mundo que toca violão, a primeira música que toca é Start to Hell. E fora que ela é um pouquinho miúda, né, na base de uns 6, 7 minutos tocando, diria... Nossa, pior que aquilo, só faroeste caboclo, ninguém merece. Só faroeste caboclo, ninguém merece. O povo declarava que João Santo Cristo era santo porque sabia morrer. E a alta burguesia da cidade não acreditou na história que eles viram na TV. E o João não conseguiu o que queria quando veio pra Brasília com o diabo ter. Ele queria era falar presidente pra ajudar toda essa gente que só faz. Abertura do rock, a gente não aguenta mais. Mas é rock, a gente respeita, né? Vale mais que essa porcaria do Luan Santana. Erupção Ativa. Estamos aqui encerrando mais um programa Erupção Ativa. Teve a produção de Trashmaker e Rufus. Participação especial ele, Vasco, trazendo todo o seu conhecimento sobre rock and roll. Erupção Ativa, você acompanha todos os sábados, 8h30 da noite e domingo às 15 horas. E pra encerrar, nada melhor que ouvir uma das antigas jamais tocadas em rádio, Overdose, A Última Estrela. Pra matar a saudade dos apaixonados, salve rock and roll, salve heavy metal. Erupção Ativa. Ativa.